padres sin control. Trindade, você aceita nível 340 direto, confirmando 360 direto bridge. 360 direto bridge, afirmativo, tá 3, 895. Ok, autorizado 360 da presente bridge, 3895. 360 direto bridge, tá 3895. Repórter no 862. Rodeco Tango Índio, mantenha 3000, mais ajuste do altímetro 1016, na proa de... Confirmando, sobre vetoração, mantenha a proa 050, Tango Índio. Rodolfo, bom dia, Wesley, 5728, na Índia, para o ponto zero, pronto. Qual a captura 10, 5728? Fala Salvador, do 4463 para posicionamento na UNO. O estilo UNO pode confirmar novamente, foi sobremodulado. Com base para ataque, estou aqui no 8, minha dúvida. Azul 4463, vem puxar a chamada. Eu estou posicionamento para azul 4463. Então, Quebec, está autorizado o táxi até o Oscar, chama o Oscar. Salvador, trip 5486. 5486, Lençóis, copia? Sim, irmão. Utilizado Lençóis, 200 direto, recorda 190, curva esquerda, Momo, Cosmo, controle de 120, decimal 8, transponder 5457. Serão 7, vento 90 graus, 9 não. E o Bravo uniforme. Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. 5486, pode cotejar? Afirmativo, 200 para Lençóis, colega 10, curva esquerda, Momo, Cockpit, 128, 5457 no transporte. 5486, correto, chão, puxa, pega essa mesa. Chama agora o centro Recife 125. Recife 125, mono 3895. É, Bijet 5728, decolos 10, chame controle 1208, bom voo. 208, boa tarde, web 5728. Vitor Mike Quebec, decola 10, chame controle 1208, bom voo. 1208, grátis, boa tarde. Trone Salvador, uma boa tarde, web 5728, cruza 2000, possibilidade da presente Pucca ou Aracaju. pousada da Presidente Jambo, Webjet 5728. Direto Jambo, muito grato, 5728. 3218, Tony 118, minha dúzia. Luta, pronto para ataque? Autorizado, até o Oscar, chama na Oscar. Oi, Salvador, tá 3218. Então, 3218, tá baixado e travado? Positivo, perdeu o controle, perdeu o contato com o controle aí, tá baixado e travado. Não tem problema não, era pra transferir mesmo. 3218, ponto autorizado, cabeceira, cabeceira no zero. Vento, 200 graus, 11,9. 5462. Webjet 6741, Guarulhos no 340, via upper do Lu 16, decolando da pista, desce por curva direita na saída da El, de da El voa Leda, Leda Bridge. Controle 120.8 e o transponder 5462. 64 não está correto, chama pushback acionamento. Chama nessa pushback acionamento. 6741. Tem cabeceiro no 7, whisky, quilos, lu. CB84. 463, taxa direita em Índia Alfa, ponto esquerda 10, torre 1186, meia dúzia, tive no lugar número 1. Vazio 443, unidade de Índia Alfa, condição 4463 ali mantém. Whisky Luzulu, livre decolagem cabeceira 17, vento no 70 graus, 10 nós. Tá 3218, solo 14, direito no 209. Direito no 209, já. Tá, 3218, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, obrigado. Zulu, fora do solo, Zulu 5, agora com controle no 208, bom voo. Da Azul, livre decolagem, cabeceira 10, vento 170 graus, 10 nós. Livre decolagem 10, partida 4.2. 240 e chama recife 251, 3325, 7391, até o motivo. Dia. 2 quilos, Zulu. Zulu, recorredor Xana, escutando. Atualiza voar direto, Cairo Lourenço. Autorizado, vai mil bem? Vai a mil. Vitor Michael Delta. Web 5728, chama agora o Centro Recife no 2685. Salvador, boa tarde, Azul 4463, passando 1700 pés. Vitor Mike Quebec, tá transferido a coordenação local. 5728, copiou? 3204, atinge Mateus 150. Webjet 5728, copiou o controle? Na escuta, 5728. Chama o Centro Recife, no 2685. 2685, uma boa tarde, 5728. Boa tarde, 3804, na Via Mário para 3010, 1016. 3010, Via Mário para 3804. Salvador, Azul 4463. Pode sentir aí, 90 de nós. Oi, sim, que é o Zulu, controle. A escuta. Meu ajuste aqui está 1016, eu estou recebendo 1500 pés, confirme. Negativo, está mantendo o ajuste 1016, 1050 pés agora. Estou recebendo no 1500, por gentileza, ao pousar e tentar o cheque do equipamento transponder. Oi, sim, que é o Zulu. Gente, vamos verificar. É com o Tanguinde, controle. Escuta para descida. Negativo, descida, tem um tráfego no corredor Axé, mantendo no 1500 pés, agora sua posição de 1 hora, 10 milhas no rumo oeste. Mantenha 3 mil até estabilizar no ILS. Se fará aí, envia. Tanguíneo, tipo do equipamento? É o PA34. Vamos, cara. Controle Salvador, WebJet-7723-2016-206, vamos iniciar. Livre coordenação local, Whisky, Kilo Zulu. Dois Salvador, WebJet 6723. Dois Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Bravo Alfa, tá com a 90. Web 6723, a sua identificação. Indicando 6723. Ok, 6723, na via chegada Mari para 4 mil pés. Mari 4000, ajuste altíssimo, qual é? Do Bravo Oscar, a sua identificação? Identificou para descida, arrumei o Bravo Oscar. descida, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar mantendo essa proa, desce para 3.000 pés com 1.016. Azul 4463, chama agora o centro Recife, no 25, decimal 1. 251, Recife, 4463. Pega o Tanguíndia, desce para 2.000 pés, 1.016, reporte estabilizado. Envio, obrigado. Tanguíndia completa o ILS, chama agora a torre 118, 612. Obrigado por tudo, Índia. Alô, Salvador, é web 6741, pushback acionamento, portão 10. Salvador, boa tarde, chegou 107, vou passar com a Mike, passando um satisfeito. Eco Tango Índia, boa tarde, qual a pista que pousa, a 10? Cancela da presente, prossegue sinal da 17, fala o sinal da 17. E o ajuste 16. 16, tá livre pra 3.000, tá com 310 nós indicados, na 74. Cordial, boa tarde, é o Pioneiro 1-2. Pioneiro 1-2, a sua identificação. Identificou 3522, está descendo inicialmente para 150, radar autorizado para prosseguir na descida. Mantendo 150. Mantendo 150, Pioneiro. Salvador, Tran 3566, informação mais. Meu Bravo Oscar, depois sequenciamento, vai curvar à direita na Pura 90, 090, descendo para 3.000. Direita 090, Romeu Bravo Oscar. 3804, 2.000 pés, autorizado ILS. Descendo 2.000, autorizado ILS, 3804. Web 6723, retorno para sequenciamento de tráfego, vai curvar agora à esquerda, na Pura Norte, limite localizador. Desce até 4.000 pés, 1.016. Limitado pelo lote USF-7723. Salvador, Tan 3566, informação mais. Quem chamou? Tan 3566. 3566, desce agora para 4.000 pés. Para 4.000, alguma velocidade recomendada? Tá mantendo quanto? Agora está 230. 230? Remateiro. Vamos manter 250 inicialmente? Ah, então 250, 3566. 0 no 2, desce pra 4 mil pés, pioneiro no 2, desce pra 4 mil, 1016. Para 4 mil, pioneiro no 2. Como 754, vê pro sequenciamento esquerdo pro 50. Pro 050, 754. Pro Salvador, vou no 94, informação até o Batalha. 941, redução de velocidade para 230 nós, desce até o 060. 230, 060, Manaus. Para o táxi, trip 5486, tem 20 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. 5486, táxi, parte 1, Índia Alfa. Pode esperar dona Zero Torre, 1 no 8, 6, 5, 0 no 6. Pátio 1, Índia e Alfa, e após 14, obrigado, cara. Oi? Usado interceptar o localizador. Está pronto interceptar o áudio, Romeu Bravado. Solo Salvador 6741 para o táxi POB 130, 4 horas e 10, altera a Confins. Bruno, pasteurizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto espera no 90, torre no 862, altimetro no 0 no 6. Pátio 1 no via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre em 118.1, o 67, 118.6, o 6741. 04, chama agora, torre 118.6. 18.6, 3804. O 6723 vai curvar agora à direita na pura 060, descer para 2.000 pés, autorizado em LS, 1016. Romeu Bravo Oscar, 2.000 pés, livre LS. 2.000 livre LS, Romeu Bravo Oscar. Salvador, 3804, passando sempre a 100 embaixo, Salvador. Já na Índia, troca o ponto de espera da 1-0. 5486, mantém o ponto de espera. Manter o ponto de espera, 5486. 2090, 3 ABLS. Cuidado, cabeceira 10, vento no 90 graus, 12 nós. Repouso na 1-0-3-0-4. 754, redução de velocidade para 200 mais, somos 754, zero número 4. Está reduzindo para 200 mais, zero 754. Pioneiro no 2, informe a indicada. 230. Reduz para 200, surgiu para o sequenciamento, vai curvar à esquerda na Pura Norte. Descendo para 4000, limite localizador. Esquerda, Proa Norte, o limite é o localizador, o pioneiro vai reduzir para 200. 486, ponto de espera próximo. 150, ponto de espera, 5486. Web 6740, no ponto de espera próximo. 150, ponto de espera, web. Então, 3804, solo 32, direito, 1219. Direito, 1219, 3804. O meu Bravo Oscar, como me recebe? Tô aí, Romeu Bravo Oscar. Como me recebe, Romeu Bravo Oscar? Essa é a pose de modificar e prosseguir o pose para capturar o 97, Romeu Bravo Oscar. Então modifique da presente, Romeu Bravo Oscar, prossiga final da 97, informe final da 17, Romeu Bravo Oscar. Oscar. Trip 5486, linha decola cabeceira 10, vento no 90 graus, 12 nós. A linha decola da 10, 5486. São no 1. Alfa de 10 para 1. Eu. Está autorizado para 2000 pés, livre da restrição 1016. Autorizado o ILS, reporta estabilizado. Ok, 2016 agora reportará estabilizado. O 754 na proa limita o localizador? Vai ultrapassar o localizador em 2 milhas. Aguarde o vetor final para interceptar o mesmo, 754. Aceito, 754. Pioneiro no 2 vai curvar agora à direita na pura 055. Limite dessa pura será 10 milhas. Pioneiro no 2. Curvada à direita, 055. Limite são 10 milhas. Pode prosseguir na descida ou mantém 4 mil? Mantém 4 mil. 4 mil, pioneiro. Pouso autorizado, vento 80 graus, 11 nós. Webjet 6741, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém na 10, 6741. Quilo Romeu Oscar, ciente, até a papá, aguarde para ingresso. O 754 reassume na proa de Duna, 2000 pés, livre aliás. Duna 2000, livre aliás, 754. 3566, número 4, reduz agora a velocidade para 200 mais. 3566. 200 nós, tá? 3566. Romeu, Bravo Oscar, o solo 35, passe um pouquinho da papá, faça o backtrack para liberar a passagem para o quilo Romeu Oscar após ingresso no pátio 5. Quilo Romeu Oscar, fique atento ao citation, ingresse na pista e repaste aliado pronto. Pioneiro no 2, reassume na proa de Duna, desce para 2000 pés, 1016, pioneiro no 2. Na proa de Duna, descendo para 2000 pés, pioneiro. Autorizado o procedimento, pioneiro? 3566, vetor sequenciamento, esquerda proa 010, limite localizador, 3566. Esquerda 010, limite ao lock, 3566.